Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, ei, compadre. Bem-vindo a mais um Café Brasil, o programinha que a gente faz com carinho. Junho, mês de festa junina, e hoje a gente tá com o Arraial do Café Brasil, no embalo ao vivo. Eu prometi que ia começar a fazer ao vivo e tô aqui, sexta-feira, 22 de junho, 19 horas e 31 minutos. O telefone já tá aberto para quem quiser conversar. É só ligar para 3016-1766 ou 3016-1767 ou então 3016-1768. Olha, já vai começar o programa. Eu não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. E olha só, segunda-feira eu tô de aniversário, como diriam os gaúchos. A vida toda eu comemorei meu aniversário com quentão, fogueira, pé de moleque, paçoca e Mário Zan. Mário Zan, música de festa junina, que clima gostoso, perfeito para um matuto que nem eu. Oh, será que eu sou um caipira, hein? São quase sinônimos, matuto e caipira, e se referem a uma mesma realidade. Um morador do interior, visto e nomeado pelo habitante da capital, com uma dose de preconceito. O primeiro termo, caipira, é mais usado no sul e sudeste. O seu oposto é o caiçara, o morador nativo lá do litoral. A origem de ambos é do tupi. Caipira, caipora e curupira, e diz o dicionário etimológico, serem variantes do mesmo termo. Caiçara, que queria dizer cerca velha ou barco velho. Hoje tem outros significados, entre os quais o pejorativo praiano humilde e pobre. Matuto e caipira são, portanto, utilizados no mesmo contexto, só que em diferentes regiões do Brasil. E você, hein? Curtiu as festas juninas? Oi! Você tá ouvindo a Quadrilha Perfeita com Mário Zan. Devia ser o nome de música lá de Brasília, né? A Quadrilha Perfeita. Mário Giovanni Zerdomeneghi. Foi um acordeonista ítalo-brasileiro, famoso pelas suas canções típicas das festas juninas do centro-sul do Brasil. Imigrou com a família para o Brasil ainda na década de 1920 e instalou-se na região de Catanduva, em São Paulo. Hoje, a gente está ao vivo aqui, comemorando o meu aniversário. Você fala conosco pelos telefones do ouvinte 3016-1766. 3016-1767 ou então 3016-1768. Os festejos juninos têm a sua raiz em Portugal. Os colonos portugueses em nossa região vieram na maioria do norte de Portugal, da região de Douro e do Minho, onde aqueles festejos permanecem até hoje bem vivos, como lá na cidade do Porto, em Braga e em Vila do Conde. Coincide lá com o solstício de verão, marcante no clima temperado e com o início das colheitas. A comemoração dessa data, do solstício de verão, que é o dia mais longo do ano, e a forma de festejá-la foram herdadas dos celtas, ancestrais do povo do norte da Península Ibérica. Eles se dedicavam à agricultura e festejavam a data com fogueiras para espantar os maus espíritos e as bruxas que podiam prejudicar a safra. A lenha usada devia ser verde para que o seu crepitar fosse ouvido à distância. Ainda hoje, esse costume permanece na Galícia, região da Espanha que é um prolongamento natural do norte português. Thank you. vocês estão ouvindo no fundo aí a rancheira junina da Festa na Roça do Tonico e Tinoco. Hoje o programa tá ao vivo e ninguém telefona, cara. Num clima de arraial, comemorando o meu aniversário, que vai ser segunda-feira. Ninguém vai me dar parabéns, pô. Você pode participar pelo telefone 3016-1766, 3016-1767 ou 3016-1768. Vou animar um pedaço aqui, voltando agora com uma outra música de Mário Zan. E aí, já temos gente na linha para alguma ligação. Quem será que tá aí do outro lado? Boa noite! Boa noite! Quem tá falando? Josimar. Josimar, da onde, Josimar? Eu moro aqui no Tatuapé. Tatuapé, como é que tá o trânsito aí, rapaz? Aqui na Paulista? Tá indo já. Tá indo? Já tô aqui quase na salinha já. É mesmo? Você tá pronto já para festa junina? Como é que vai ser? Vou fazer amanhã lá na vila. Ah, tem sempre? Todo ano o pessoal faz. Opa, que legal. O que é que você tem pra dizer? Qual é a mensagem tua, junina, pra nós aí? Eu quero desejar primeiro a você um feliz aniversário. Obrigado. Falar que a gente conhece pessoalmente, na ocasião, na festa do Sérgio Sá, aniversário do ano passado. Ah, que talvez legal. Talvez não lembre de mim, mas eu lembro muito bem de você. Você tava lá, que legal. Tava lá, legal. Tá bom. Mandar um abraço pra ele. Uhum. E que o fogo da Fogueira de São João aqueça os corações das pessoas e principalmente dos políticos nacionais, né, que nos fazem tanto. Maravilha. Sofrer, né? É a de coração queimando, mas não de alegria, né? De, a quadrilha de perfeita. Agonia, né? A quadrilha perfeita em festa a junina. Perfeita. Vamos lá, muito obrigado, Josimar. Aqui você do Tatuapé. Também. Um abraço. Eu acho que tem mais gente na linha? Alô? Oi. Quem fala? É o Rinaldo. Grande Rinaldo. Rinaldo Grande da... Luciano. Peraí, é o Rinaldo que eu conheço? Não, esse só deve você ser. Você pegou táxi em Congonhas. E opa, que taxista é ótimo, cara. Como é que você tá? Tudo bem, Rinaldo? Ótimo. Como é que tá o trânsito aí? Péssimo. Tá péssimo. Eu fiquei preso na Paulista, quase não sai programa hoje, cara. Qual é a tua mensagem? É a nossa vida aqui, né? Tua mensagem junina pra nós, diga lá. Poxa, que os corações se aqueçam, igual o amigo falou aí. E que as pessoas sejam mais conscientes umas das outras. Ótimo. Pra gente viver melhor. Vamos sim. Pois. Vamos lá, cara. Muito obrigado por ter ligado aí. Um abraço a você. E vamos tocando. Um trabalho de bastidores aqui, hein? Oba! Indicando o seu programa para os colegas. Muito obrigado. Um abraço a todos os taxistas aí. Sem eles, São Paulo não anda, cara. Um abraço. Alô, querido. Um abraço. Tem mais alguém na linha aqui. Deixa eu ver quem tá aí. Alô? Alô? Deve ser um fantasma da ópera. Não? Quem tá falando? Alô? Alô? Oi. Quem... Boa noite, Luciano. Quem é? É Mari que tá falando. Oi, Nari. De onde? Aqui de Interlagos. Interlagos. Interlagos. Tudo bem com você? Tudo. Qual é a tua mensagem de junho pra nós? Diga lá. Então, tô te cumprimentando. Antes de mais nada, te cumprimentar pelo seu aniversário. Obrigado. E também pelo programa, porque é muito bom. Que gostoso. Muito criativo, muito inteligente. Sabe parabéns. Sabe qual é o segredo? Eu me divirto mais que você. Mas legal, que bom que você ligou. Dá uma mensagem pra turma aí. Vamos lá. Aproveite esse mês que é lindo, um monte de festas, de comemorações, para soltar a criança interior que existe nas pessoas. Legal. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Um abraço a você e vamos continuar o programa. Tá bom, obrigado. Talvez também as comemorações judaicas sejam outra das influências no uso das fogueiras para festejar o início das colheitas, quando se cantava e dançava em volta das fogueiras. Tornada uma festa cristã e transplantada para a colônia, seus costumes tiveram que ser adaptados, mas continuaram coincidindo com colheitas e fartura, com comidas consumidas entre festas, cantos e danças. Os africanos entraram com a culinária, as comidas de milho com coco, a mandioca foi herança índia. Surgiram a canjica, a pamonha, o pé de moleque, acrescentaram-se as batidas da percussão, as ingênuas músicas vindas do reino. Foram surgindo as músicas diferentes, os ritmos nordestinos que hoje em dia têm um denominador comum como forró. As danças, além de sofrerem a influência africana, tiveram uma participação especial e inesperada. a quadrilha francesa, que as sinhazinhas dançavam na Casa Grande, passou a ser dançada com os ritmos de senzala. Assim, em Avantus, em Arrière, Balancé e Tournée, popularizaram os nomes Alavantu e etc. E passaram a ser dançadas ao som de ritmos e instrumentos estranhos à corte francesa, onde teve o seu berço. Pra dançar quadrilha no sertão é mais melhor. Sanfoneiro e violeiro tomam conta do forró. Não precisa orquestra pra animar a festa. O fogado da sanfona vai ser até o nascer do sol. O fogado da sanfona vai ser até o nascer do sol. Piriri, piriri, piriri. Papo, pole na guaiaça. Piriri, piriri, piriri. Como é bom São João na raça. Piriri, piriri, piriri. Toca o pole na paiossa. Piriri, piriri, piriri. Como é bom São João na roça. Que tal, hein? O mestre Luiz Gonzaga convida para dança com o Piriri. Hoje é o Arraial do Café Brasil ao vivo. E para participar, ligue para 3016-1766. 3016-1767 ou 3016-1768. Eu acho que tem gente na linha. Alô? Alô? Quem fala? Alô? Quem tá falando? Eu sou Maria Alice de São Bernardo do Campo. Oh, do ABC. Tudo bom, Maria Alice? Já falei com você uma vez, tenho o maior prazer que gostoso. Seu programa. Que bom. Você é um presente pra gente. Ei! E é o melhor happy hour que a gente pode curtir numa sexta-feira nesse horário. E com quentão e pé de moleque, então, obrigado, já pensou? Obrigado por você existe. Muito obrigado, Maria Alice. Muita paz pra você, muita adorei. Felicidade. Obrigado. Muitos anos de vida. Obrigado, obrigado por ter ligado, viu? Um abraço. Um abraço, até mais. Eu acho que tem mais alguém aí no quentão. Alô? Alô? Quem fala? Eu sou a Virgínia. Ô, Virgínia, falando da onde? Eu tô falando do Brás. Do Brás. Vai um quentão aí, Virgínia? Vai. Que ô, gostoso. Menino. Diga. Você é ímpar. Ah. Olha, eu não tenho palavras que legal. Pra colocar você. Que bom, Virgínia. Você é sensacional. Obrigado. Eu já marquei o seu número, mas ainda não consegui ligar direto aqueles números que sei você dá. Que eu falo no final. Agora eu achei uma oportunidade tão grande que eu não resisti. Que bom, Virgínia. Ó, menino, continue assim. Você é super inteligente. Muito obrigado. Ó, eu amo o Brasil de norte a sul. Isso. E você fala o que eu quero... O que eu quero falar, você fala, menino. Ah, vamos lá, menino. Mas que coisa maravilhosa. Olha, eu não tenho palavras. Muito obrigada pela sua ligação. Menino, é uma delícia. Eu vou encerrar dando os parabéns para você. Muito que obrigado. Nosso Senhor te proteja. Muito obrigado. Que você continue assim, que você... Não tem palavras. Que coisa mais gostosa. Virgínia, muito obrigado. Você é divino, muito maravilhoso. Obrigado. Muito obrigado por ter ligado, Virgínia. Um abraço e um beijo. Quentão e um pé de moleque pra você. Muito obrigado. Tem mais alguém na linha? Deixa eu ver. Alô? Alô? Quem fala? É Patrícia. Patrícia falando da onde, Patrícia? Bragança Paulista. Oh, que delícia, Bragança Paulista. Tudo bem? Tudo bem, qual tô ligando é? Pra desejar muita felicidade. Muito obrigado. Um feliz aniversário, muita paz, muita prosperidade, muita saúde, muito sucesso. Muito obrigado. Eu tô me divertindo um monte aqui. Desejo a você aí muito quentão e pé de moleque nesse junho delicioso. Um Obrigada. Abraço. Obrigado. Tem mais alguém na linha? Mais um. Quem tá aí? Alô? Alô? Oi, boa noite. Quem tá falando? É o Kleber. Fala, Kleber. Da onde, Kleber? Eu sou Kleber de São Paulo, Vila Nova Cachoeirinha. Nova Cachoeirinha. Tudo bom? Tudo bem, graças Como a Deus. Tá preparado pra quadrilha aí ou não? Rapaz, acabei de chegar do trabalho. É? Pô. Mas a quadrilha que eu falo não é aquela de Brasília, não. É a quadrilha aqui de São João. Ah, não, graças a Deus, essa aí. Deixa uma... preparado pra algemá-los, né? Isso aí. Kleber, deixa uma mensagem pra nós, pra essa festa junina de junho. Luciano. Diga. Parabéns pra você, tudo de bom. Muito obrigado. E obrigado pelo que você tem feito pela cultura no Brasil, viu? Ah, eu tenho me divertido, viu, Kleber? E vocês têm ajudado um monte aí. Sem vocês desse lado aí não acontece nada aqui. Tem me feito muito bem também. Seus livros, seus textos são maravilhosos. Muito Parabéns obrigado. Parabéns pelo seu aniversário e pelo seu trabalho, viu? Valeu, Kleber. Obrigado por ter ligado aí, tá bom? Eu que agradeço. Um abraço, um abraço. Muito bem, agora eu vou trazer pra vocês, sabe quem, hein? Jackson do Pandeiro. Quer ver uma coisa? Vamos lá, próxima música. São João na Roça. Cadê? É isso aqui? Não, essa é o Piriri. Me dá o São João na Roça. Essa? Essa aí. É isso aí. Como é bom São João na Roça. Vamos brincar. Como é bom São João na Roça. Vamos festejar. Como é bom São João na Roça. Num arrasta-pé. Como é bom São João na Roça. Quando tem muita mulher. Como é bom São João. Vocês estão ouvindo o mestre Jackson do Pandeiro convidando para o São João na Roça, quando tem mulher bonita. São João do Nordeste, chegando aqui no Arraial do Café Brasil. Vamos adiante. Quero tocar fogo na fogueira, quero ver balão subir. Se for boa brincadeira, vou entrar, não vou sair. Quero tocar fogo na fogueira, quero ver balão subir. Se for boa brincadeira, vou entrar, não vou sair. É o embalo do nosso Arraial Café Brasil, comemorando, entre outras coisas, o meu aniversário. Sabe, tem um equívoco a respeito dos festejos juninos. As pessoas dizem que eles tiveram origem no interior de São Paulo, com a mistura de etnias índia e branca, daí esse tal do caipira mestiço, e espalharam-se depois para todo o Brasil. Mas a região do Brasil onde se iniciou a colonização portuguesa, que nos legou as tradições juninas, foi o Nordeste. A região foi praticamente isenta de outras migrações que enfraquecessem a influência lusa. Além do mais, não precisa ser historiador para saber e perceber a predominância do Nordeste nos festejos juninos. Ritmos, culinária, tudo parte de lá e invade o Brasil. Nas demais regiões, nem feriado é o dia de São João, o santo foi caçado. No meu pé eu tinha um calo que até me dava medo. O dedo que tinha um calo ou o calo que tinha um dedo. Apertado no sapato, doía como o diabo. Eu que carço 38, tava com 44. Agora com caloplase encontrei a solução. Se não fosse caloplase eu não andava mais não. Só sofria, só gemia, do jeito que nem te falo. Caloplase é que acabou com a tortura do meu calo. Viva feliz sem calo, use caloplase. Como é que vai o calo aí, compadre? Caloplast. É, tem alguém na linha, hein? Vamos ver quem tá lá. Alô? Alô. Quem fala? Sou eu, Jair? Você tá na linha, pode falar. Quem tá falando? Quem tá falando? É Ivanilde, aqui de Campinas. Oi, Ivanilde. Quer te cumprimentar. Que bom. Que legal. Aliás, nem sei como te cumprimento, porque você é tão famoso. Eu não sou famoso coisa nenhuma, eu sou emitido. Eu fico falando no rádio aqui e você vai ouvindo aí. Tudo bom, Ivanilde? Vai ter festa caipira aí em Campinas? Ah, eu fui, mas não parece mais festa. Mudou. Eles tocam rap, tocam essas coisas que a gente... É verdade. Acabou. Você sabe que outro dia eu fui numa, os caras estavam vestidos de cowboy americano, dançando que nem cowboy americano, tocando música de americano. Eu não entendi nada daquilo, eu quero o meu quentão, sabia? É, mudou tudo. Pois é, Ivanilde. Até o quentão parece que mudou, o vinho, tá todo mundo de perna pra cima, perna pra baixo. Tá tudo diferente, né? Então, mas valeu, olha aqui, ó. Obrigado por você ter ligado, quer deixar uma mensagem pra turma aí pelo junho que vem pela frente? Gostaria que o povo, pelo menos nessas épocas mesmo, voltasse um pouquinho para nossos jovens conhecer. Uhum. Que acho que eles nem entendem, nem sabem o que é isso hoje. É verdade. As coisas estão mudando bastante, a gente está invadido e tem que segurar algumas coisas aqui. Mas sabe o que está faltando, Luciana? É propaganda. O pessoal não faz mais. Fala mais a respeito. Não faz mais nada na televisão, não mostra nada. É verdade. Então, cara, sem saber mesmo. Eles não têm tanta culpa. A turma conhece muito mais lá os invencíveis norte-americanos do que o Saci Pererê. Coitado do Saci. Na hora que você trocou o Mariozão ali, me deu até vontade de chorar. Que saudade. Mas tem mais um pouco aqui ainda. Ivanilde, obrigado. Obrigado por ter ligado, tá bom? Felicidade. Grande abraço a você. Eu acho que eu tenho mais alguém na linha. Alô? Oi, Luciano, parabéns. Quem tá falando? É Elaine de São Bernardo. Oi, Elaine, do ABC também. Tudo bem? Isso. Tudo bem, parabéns pelo seu programa, pela sua inteligência. É isso. É muito bacana a gente escutar de sexta-feira tanta poesia envolvendo a qualidade da música brasileira. É. Muito bacana mesmo. Eu me divirto aqui, sabia? Eu tô ouvindo um barulho no fundo, você tá no carro, hein? Eu tô do carro. Isso, diga. Você tem uma coleção de discos? Aonde você descobre as coisas que você passa pra gente de sexta-feira? Ah, legal você perguntar isso aí. Eu tenho uma coleção de discos, tenho um monte. Eu tenho uma produtora que é a Cissa, que tá ali do outro lado olhando pra mim, que tem um monte de coisa. Quando a gente inventa um tema qualquer, nós saímos atrás. A gente sai pesquisando e vai buscando coisas que não sejam óbvias, né? Então eu procuro não tocar aqui a obviedade. Quer dizer, eu trouxe Mariuzan, mas não toquei o Mariuzan de sempre. Eu trago coisas que a gente não conhece, trago música diferente de outros lugares aí pra mostrar aquilo que não tá na mídia, né? Esse é o intuito desse programa aqui. Muito bacana. Tá, eu tenho algumas coisas em disco de vinil que eu gostaria de doar. Não sei se tem interesse a equipe com quem você trabalha. Ora. Tem um site, algum lugar que eu consiga entrar em contato com você? Tem. Pra passar? Entra no meu site, www.lucianopires.com.br. Lá você joia. Entra em contato direto com a gente, a gente vai trocar uma figurinha, tá bom? Ah, tá joia. Parabéns e continue com isso, que é um presente pra gente no final da semana, escutar tanta poesia junto. Valeu, Elaine. Muito obrigado. Um abração. Tá bom, um abraço. Eu acho que tem mais alguém na linha, hein? Tem mais alguém? Alô? Não tem. Então nós vamos fazer o seguinte. Opa, tá entrando sim. Quem vem lá? Quem vem lá? Alô? Oi, Luciano. Oi, quem fala? Adélia. Da onde, Adélia? Jardim do Candário. Tudo bom? Tudo. O que que você tem pra dizer pra nós? Ah, eu tenho pra dizer que as pessoas devem viver mais o clima de festa junina. Isso aí, né? Né? E dizer que eu adoro seu programa, que todas as pessoas... Eu vou dizer... As pessoas que falaram são minhas colegas de Mundial, do seu programa que também. Que legal. E o que elas falaram, eu também gostaria de tá falando, entendeu? Tá bom, Adélia. É também isso aí. Sobre as músicas, que são muito boas, as músicas que você toca. Eu adoro seu programa. E tem coisa boa de montão pelo Brasil, você quer saber? Não é só essa, né? Porcariada que toca por aí, não. Aham. Uhum. Tá bom? Então tá bom, parabéns. Legal. E tudo de bom, e continua fazendo esse programa que é muito bom. Muito obrigado, Adélia. Tá Vou bom. Tocar pra você agora um nordestino amigo meu, quer ver? Lá vem. Tem tanta fogueira, tem tanto balão, tem tanta folia, tanta animação, tem gosto de milho, canjica e quentão, tem cheiro de festa e de tudo que é bom, tem som de sanfona, quadrilha e rojão, tem gente bonita e forró de montão. O Nordeste convida a galera forrozeira pra brincar no São João. Olha pro céu, meu amor, venha ver o Nordeste sorrindo. Vocês estão ouvindo esse aí? É o meu amigo Eliezer Seton com seu convite nordestino, chamando a galera do forró para curtir o São João do Nordeste. Repare na letra, como ele descreve cada detalhe de São João, que é igual ao meu São João de criança lá de Bauru. Continua. Aí, quadrilha. Aliás... Quadrilha parece ser o termo da moda no Brasil de hoje em dia, não é? Pra onde a gente olha tem uma quadrilha, mas não é quadrilha de São João não, é de bandido mesmo. Mas é assim, celebrando as quadrilhas que valem a pena, que o Café Brasil de hoje vai chegando ao fim. E forró de montão, o Nordeste convida a galera forrozeira pra brincar em São João. Com Rodrigo Carraro e Tomás Ortega na técnica, produção de Cissa Camargo e apresentação de eu, que tô de aniversário, Luciano Pires. Nós, de coração, é São João quem está pedindo. No programa de hoje tivemos Mário Zan, Jackson do Pandeiro, Tonico e Tinoco, Eliezer Seton e Luiz Gonzaga. Viva São João! É São João quem está pedindo. E aí, hein? Quer baixar para ouvir no seu computador? Então acesse o meu site www.lucianopires.com.br ou deixe o seu recado no número operadora 11-4195-6343. De novo, operadora 11-4195-6343. Obrigado a quem ligou. Vamos em frente. São João tá aí, o Café Brasil também. Até lá, compadre. Até lá, comadre. Eu vou de quentão e pé de moleque. Você acaba de ouvir Café Brasil, com o escritor Luciano Pires.